Era uma vida normal. Escola, trabalho, família, ri quando podia. Mas um dia acordei e aí tudo mudou. Descobri que a gente estava numa ponta das cordas. Era a parte manipulada. Vi bombas em Cabu, extermínio afegão, massacre do sem terra, estudei os inimigos. Estadunidenses, polícia, e descobri o porquê do risco Brasil. Cheguei no meu povo morrendo atrás das grades. Vivemos como androides nas favelas. Então, só me restou, entre o rico e o pobre, ser o criativo. Aqui é o trefe, carai. E a minha resposta é essa. Entre a favela, o terror e o rap, somos os três. Tref.